André Cedês, o Moral de Ibi Koala. Eu tô solteiro, levanta a mão aí quem tá bebendo desde cedo. Eu vou morar na festa, a vida de solteiro é boa e a de casado não presta. Levanta a mão aí quem tá solteiro, que é pra bater no paredão. E a danada me largou, achou que eu ia sofrer, mas meu nome é desapego, eu tô botando pra fuder. Preparei a melhor roupa, engatei o paredão, Barra é meu sobrenome, eu não vou parar mais não. A danada me largou, achou que eu ia sofrer, mas meu nome é desapego, eu tô botando é pra descer. Separei a melhor roupa, engatei o paredão, Barra é meu sobrenome, eu não vou largar mais não. E eu tô solteiro, levante a mão aí quem vai beber o dia inteiro. E eu vou morar na festa, a vida de solteiro é boa e a de casado não presta. E eu tô solteiro, levante a mão aí quem vai beber o dia inteiro. E eu vou morar na festa, a vida de solteiro é boa e a de casado não presta. Se é pra sofrer, chama eu e MT. Mas meu nome é desapego, eu tô botando pra descer. Preparei a melhor roupa, engatei o paredão, Barra é meu sobrenome, eu não vou parar mais não. A danada me largou, achou que eu ia sofrer, mas meu nome é desapego, eu tô botando pra descer. Separei a melhor roupa, engatei o paredão, Barra é meu sobrenome, eu não vou parar mais não. E eu tô solteiro, levanta a mão aí quem tá bebendo desde cedo. E eu vou morar na festa, a vida de solteiro é boa e a de casado não presta. E eu tô solteiro, levante a mão aí quem tá bebendo desde cedo. E eu vou morar na festa, a vida de solteiro é boa.